Thank you.

Adilson Marques, agradecer também a presença de sua esposa, Karina Flora, mas os meus amigos que nos ajudaram nesse programa, né? Vladimir, Clésio, minha amiga Dadá. E esteja conosco no próximo sábado, aqui pela Rádio Scar 95,3. Escute diferente. Direitos e deveres, todo mundo tem. Doação de sangue, um ato de cidadania. Muita gente não doa sangue porque tem receio e falta de informação. Mas o processo é indolor, muito seguro e não provoca nenhuma reação indesejada. Em qualquer homocentro, os candidatos a doadores deverão passar por um processo de triagem, por meio da qual será estabelecido se tem ou não condições para doar. Mas quem pode doar? Pessoas com idade entre 18 a 65 anos, não apresentar problemas de saúde, pesar 50 quilos ou mais, não estar em jejum, sem febre ou sintomas de doenças infecciosas, além de estar há pelo menos uma hora sem fumar. E aqueles que não podem doar? São as pessoas portadoras de AIDS, alcoolismo crônico, câncer, doença de Chagas, hanseníase, hepatite viral após 10 anos de idade, hipertiroidismo e relações sexuais de risco. O Banco de Sangue da Santa Casa de São Carlos atende de segunda a sábado das 7h30 ao meio-dia. Para mais informações, ligue 3509-1230. Esta é uma produção do Sindicato dos Metalúrgicos de São Carlos e região, em parceria com a Rádio Fiscar. Olá, ouvinte da Rádio Fiscar, FM Escute Diferente. Eu, Davi Saidel, estou aqui com vocês todos os sábados de manhã, das 9 às 10 horas, com o meu programa Cordas e Acordeon, 4 anos no ar, e com reprise aos domingos no mesmo horário. Até lá, espero vocês, hein? 95,3 FM, Rádio UFSCar. Escute diferente. Rádio UFSCar. Escute diferente. Alô, ouvintes da Rádio Fiscar, fique sintonizado com o programa Amanhecer no Sertão, todos os sábados aqui pela Rádio Fiscar FM 95,3, das 8 às 9 horas, com a apresentação de Ciro Dantas, o programa Amanhecer no Sertão. Dá licença, minha gente, desculpe a pouca demora, a prosa está muito boa, mas tenho que ir embora. Sejam preparados, Headbangers de São Carlos e região. Depois de um hiato de quase 4 anos após o lançamento de sua primeira demo, a banda Desnome orgulhosamente retorna com um novo trabalho, o EP SKSD Sands. O grupo se apresenta na primeira edição do Festival Caldeira Rocks, no dia 24 de março, domingo, no GUI, que fica no Rua 9 de Julho, 1817, em São Carlos, São Paulo. O evento também conta com a participação especial da banda Black Lightning, com discotecagem do programa Máquina Metal, da rádio UFSCar. Entrada no valor de apenas R$7, com início às 18 horas. Compareçam e prestigiem o metal são carlense. Rádio Fiscar, há 5 anos tocando diferente. Esta é a Rádio Fiscar, emissora educativa operando em frequência modulada em 95,3 MHz a 140 watts de potência sob o prefixo ZYU757 para o município de São Carlos e região, uma concessão da Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico da Universidade Federal de São Carlos. Você está ouvindo a programação especial da Rádio Fiscar, programas propostos pela comunidade de São Carlos e região. Para mais informações, entre no site www.radio.ufscar.br ou ligue para 3351-8099. Começa agora o programa Paideia, astronomia e cultura científica em um papo descontraído. Produção do Laboratório Aberto de Interatividade da UFSCar e apresentação de Adilson Oliveira, Gustavo Rojas, Mariana Peso e Tarso Fabrício. Programa Paideia, ciência, informação, conhecimento e muito bate-papo no seu rádio. Apresentação, Adilson Oliveira, Mariana Pezzo, Gustavo Rojas e Tarso Fabrício. Paideia, o seu encontro semanal com a cultura científica. Boa noite, ouvinte da Rádio Fiscar. A gente começa agora mais um programa Paideia, nesta terça-feira, dia 19 de março. Agora são 6 horas e 3 minutos. Uma boa noite para todo mundo. Boa tarde para quem ouve a reprise no sábado. Boa noite, Gustavo e Tarso, que já estão comigo aqui no estúdio. Boa noite, Mariana. Boa noite, ouvintes. Vamos aí para mais um programa, né? Boa noite, vamos lá. Mais um programa chuvoso, né, Gustavo? Pois é, né? Tá complicado, né? Tem chovido bastante. E... Por isso, só melhorou o tempo quando já não dava mais pra ver o Comet Stars, né? É, agora, realmente, só no norte. E a gente vai tentar, temos várias notícias, talvez tenhamos um entrevistado aqui, a gente está aguardando a chegada. E vamos tentar conversar também com nosso colaborador, que faz tempo que não fala conosco ao vivo aqui no programa, o Cássio Barbosa, que na semana passada esteve, fez parte lá da comitiva brasileira na inauguração do ALMA. A gente falou bastante já sobre o ALMA na semana passada, mas nada como falar com quem esteve lá. Então tentaremos, se estiver nos ouvindo, Cássio, mande notícias aqui para o Gustavo, que a gente vai tentar conversar com você. Vamos então já, para quem está conseguindo, antes de mais nada, chamar nossos ouvintes aqui à participação também. Tarso já está nas redes sociais para conversar pelo Twitter, no @programapaideia, @cliqueciência, ou na página do Lab UFSCar no Facebook. E se houver algum corajoso que quiser conversar conosco por telefone, faz muito tempo que a gente não tem ouvintes pelo telefone, o telefone da Rádio Fiscar é o 33518099. Mas vamos então saber qual que é o céu dessa semana. Conheça agora o céu da semana. Muito bom, vamos lá, céu da semana de 19 a 25 de março. Né? Mais uma semana chuvosa aqui no Sudeste, né? Que tem impossibilitado aí qualquer tipo de prática astronômica observacional. Qual a possibilidade de observar. Né? Mas noites mais límpidas virão aí. Logo, logo, o mês de abril costuma já melhorar, né? E o mês de abril é o mês global da astronomia, né? É o mês onde se realizam aí atividades de observação em todo o mundo, né? E numa iniciativa que começou aí no ano internacional de astronomia em 2009. Então vamos torcer aí para que durante o mês global da astronomia o céu esteja bom, para as pessoas poderem, né, olhar para cima um pouquinho sem tomar água na cabeça, né? Mas enfim, né, para quem está em outras regiões do país aí com menos chuva, pode ver planetas no céu, né? Ainda está dando para ver o planeta Júpiter, né? Júpiter logo logo vai deixar de ser visível, né? Então tem que aproveitar enquanto ele ainda está no céu no começo da noite. Ele continua lá na constelação de Touro, né? Já começa a noite ali mais baixinho, perto do horizonte, né? E ele pode ser visto até às 10 da noite. Então logo logo não vai dar mais para ver. Vai dar para ver o planeta gigante aí só depois de alguns meses que ele aparece de novo no, né, de madrugada. Né? Mas quando o Júpiter sumir, quem vai aparecer, né, quem vai ser o planeta aí do outono, do inverno, vai ser Saturno, né? Que é eles meio que estão se revezando aí. Um pouquinho mais difícil de ver do que Júpiter. É, né? Saturno não é tão brilhante, né? Mas está visível já a partir das 9 da noite. Então já é um horário bom, 9 da noite já aparece Saturno ali a leste, no horizonte leste, e com o passar da noite, né, vai ficando mais alto, e logo logo ele, mês que vem, ele já vai estar em oposição, que é a época mais brilhante, né, que ele fica mais brilhante e visível durante toda a noite, melhor época para ver Saturno, né? Os anéis estão em boa posição para ser observados. E sempre esse, para mim, é o objeto junto com a Lua que é o mais impressionante de ser visto num telescópio, né, um telescópio comum. Então esses são os dois planetas visíveis no comecinho da noite. A Lua também está no céu, né, está crescente, teve aí do lado de Júpiter no domingo, né, uma cena bonita. E quem está visível aí antes de amanhecer é Mercúrio, né? Mercúrio aparece essa semana às 5 horas da manhã na constelação de Aquário, né? Então é sempre um planeta difícil de identificar, de observar, né? Meio complicado, mas está visível aí na hora antes do amanhecer. Então esses que são os planetas visíveis, né? Os cometas aí que a gente falou tanto nas semanas passadas já eram, né? O cometa Pan-STARRS ainda está brilhando bastante, está visível, só que do hemisfério norte somente. Para nós aqui do hemisfério sul já passou, né? Mais para frente aí, no começo do mês que vem, ele vai voltar a ficar visível aqui pra gente, só que aí já com brilho muito baixo,